Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou aqui com o Giovanni. Eu já vou começar hoje fazendo a minha crítica que unicórnios não existem, eles são bichos completamente possíveis. E estou aqui com o Gabriel Leal. Cara, que erva tu fumou? Caralho, mano. Porra, tá Não, errado, tio. ó. Aí, Caralho. Em minha defesa, eu recentemente ouvi um cara, ele fez um questionamento real. E ele faz total sentido. O cara falando assim, ó. Imagina você é um explorador europeu, certo? Sim. Aí você acabou de chegar na África. Qu quantos eu já matei no país que eu tava invadindo? Ah, aí é no teu critério. Aí Ah, não, beleza. fica na imaginação do ouvinte. E aí vai chegar um cara para você e vai falar: olha, eu vi um cavalo com chifre. E aí vai chegar um outro cara para você, ele vai falar: ó, eu vi um cavalo que tem pelo de tigre, não, de leopardo, que ele tem perna gigante, ele tem um pescoço de 5 metros e ele tem duas anteninhas na cabeça. Qual dos dois animais você é mais provável, mais passível de acreditar que existem? Olha, eu como explorador espanhol, que provavelmente já matou e destruiu umas 300 famílias, eu acredito no chifre. É um cavalo com chifre, ele é completamente biologicamente possível de existir. Eu acho um absurdo isso. Depois desse papo de maconheiro, Henrique, Pode continue. seguir, Pode seguir, tudo bem, depois desse papo, E vamos aos outros. aqui ninguém usa droga, não. Ok, é importante frisar isso. Pelo menos a gente diz que não usa, né? Então, É, exatamente. pelo menos não nas câmeras. Não me sentindo. Exatamente. É, não usem drogas, por favor, gente. Ai, Isso aqui coisa não feia. é uma apologia às drogas, pelo amor de Deus, mas a gente tá Não ensinando. usem drogas, mas se forem usar, use com consciência. E usem preservativo também, porque faz. E depois come uma alface depois, que é pra Eu ficar compro preservativo ainda, né? Pra É. piorar as coisas. Não, pô. Sim, não, preservativo não precisa, pô. Pra Alface comer orgânico, alface? pô. O quê? Vai engravidar um alface, porra? Alface é biodegradável. Porra, depois de 9 meses ele morre. Bom, Agora pode depois... seguir. agora pode continuar depois do maconha. Obrigado. Bom, pessoal, depois dessa analogia do nosso querido Giovanni, a gente está recebendo convidados muito legais aqui, convidadas, melhor dizendo, né? Estamos recebendo a estreante Jelly. Olá, tudo bom? Estamos recebendo a Prira. E aí, beleza? E a nossa querida Vanessa. E aí? Bom, o tema de hoje é jogos nostálgicos, né? Pelo menos para começar esse bate-papo, né? E eu vou começar com você, Jelly. Me diga qual o jogo que marcou, assim, a tua infância, pra gente começar o bate-papo. Tá. Antes de começar o bate-papo, que papo é esse de unicórnio não existe? Este. Esse ponto é assunto, tá? Ó, inclusive, eu comecei debatendo isso justamente. Eu acho uma injustiça. É? Acho uma injustiça o unicórnio existir mais do que você? Isso. Vamos filosofar isso aí. Caraca, primeiro host do co-host. Agora, sobre os jogos. É, não tem como. Acho que falar de jogo nostálgico sem falar do bom e velho Mario. Sim, aquele Mario. Que mais me marcou, acho que na minha infância, foi o Super Mario. Não foi o meu primeiro jogo, não foi o meu primeiro game, mas foi o que mais me marcou, Super Mario. Legal. Super Mario é um jogo muito querido por muita gente. Acho que todo mundo aqui já jogou Mario. Se não jogou, pelo menos conhece a figura do Mario, né? Teve a animação recentemente. E é incrível, né, cara? Mario é. Todos eles são muito legais, né? Principalmente é o World, o Bros, né? O 3 da Peninha, que eu acho que era o que eu mais gostei, assim, mais me apeguei àquele game. E você, Pereira, fala pra gente que jogo que marcou a sua infância? É o mesmo, na verdade. É, eu gosto muito do Super Mario 3. Ah, somos dois. Super Mario 3 da Peninha, É, tem lá todas do as gadgets barquinho. do Mario, todas as roupinhas dele, tipo, é peninha, é sapinho, é botinha, e adoro. Muito fofo. Exatamente, é um jogo completinho do Mario. Claro, o World também é muito bom, né? Mas acho que o 3 ficou no meu coração porque eu joguei mais e a Eu joguei lembrança. todos, mas para mim o que eu mais gosto é o 3. É, eu também. E você, Gabriel Léo, que jogo que marcou a tua infância, cara? Falar que foi o jogo que o Giovanni não gosta, que ele não gostava de jogar porque não sabia jogar, que é o F-Zero do Super Nintendo. Não, E cara. ele sabe que ele não sabia jogar esse jogo, porra. Não é que eu não gosto, sabe? Não é essa palavra. Eu gostava, achava o joguinho bonitinho, estiloso. O problema é que eu não sabia fazer aquela rampa no negócio. E você era ruim, porra. Por que que eu não conseguia fazer essa rampa? São mistérios da humanidade. Eu só precisava da linha reta e eu não conseguia. Mas eu gostava do F-Zero. Achava ele estilosinho, cidade bonitinha e tal. Só não gostava da rampa. Se você gostava do F-Zero, então marcou bastante a tua infância. E você, Vanessa, qual o jogo que marcou assim a tua infância? Vai falar que foi Genshin, né? Desse, né? Pô, caramba, tô sendo. Então ela tem 13 anos. Se o Genshin Eu marcou tenho sua 3 infância, então. anos. É. Fez 13 esse ano. Não, é que a Vanessa, sempre que eu comento com ela, ela sempre fala que tá jogando Genshin, por isso que eu fiz a brincadeira, né? Mas, claro, não existia Genshin naquela época, né? Mas existiam jogos parecidos, né, com Genshin, né? Quando era mais novo. Plot 2D. twist, a É, Vanessa tem 12 anos agora. é. Ah, é. Se tinha ou Genshin ou similares a Genshin, ela tem 13 anos, não tem? Então a gente já devia estar preso, porque os absurdos que a gente tá falando agora é da cadeia, Calma aí. já. E calma, eu tenho 12, gente, 12 e meio. Onde? Minecraft. Minecraft? Até hoje, muito bom. Cara, eu tenho. Inclusive, eu Boa tenho uma lembrança. história. Eu tenho uma história com Minecraft aqui. Boa lembranças. Daquele seu E computador lá? Aquele? aquele meu computador lá. E hoje em dia a galera nem, não vai nem saber, né? Porque o YouTube mudou totalmente. Mas antigamente tinha. No YouTube tinha a seção. A home, digamos assim, era só. Era só jogo e só tinha Minecraft na época, né? Então ele era famosíssimo, famosíssimo. E aí, né, eu fui, instalei no meu computador e tal, pô, negócio rodando porcamente, né, daquele jeito. Mas ainda assim era Minecraft, né? E aí, esse senhor aqui que está com a gente, ele queria muito jogar Minecraft, né? Você vai Caraca, contar essa porra, seu filho da puta? lembra até hoje. Você é um filho da puta, né? Eu era uma criança, porra. Ai, aí eu falei, não, ele queria testar Minecraft. Não, beleza, você pode testar tranquilo. Porém, Ah, porém, porém. antes você vai ter que ver um vídeo de Slender. Pra quem tá pensando, é sim, aquele Slender lá das 8 páginas, lá, estou lá uns 15 anos atrás. É desse mesmo Slender que eu tô falando. E aí eu mostrei pra ele um vídeo do Zé Graça. Zé Graça aí foi quem basicamente lançou o Slender no Brasil. Esse também é outro que denuncia idade, né? E aí ele ficou em choque, né, vendo o vídeo, mas, pô, foi lá, aguentou, viu até o final, falei, pode, rapaz, vai lá, pode jogar Minecraft aí. Fiquei sem dormir uma semana, filha da puta, por causa dessa porra. Bom, eu quando era criança, eu lembro do meu pai e meu irmão jogavam videogame, né? Eu tenho um pai que joga videogame, né? Meu pai joga comigo, então a gente sempre pega um joguinho para jogar, né? E na época era o Donkey Kong Country 3, né? Que era um joguinho lá muito legal. Então, mas deve se lembrar que a dificuldade daqueles games era bem alta, né? Pra uma criança, né? Jogar aquilo era bem difícil, né? E eu lembro assim que jogava direto, né? Agora a gente tá jogando, eu e meu pai, um Revel. Não sei se vocês já conhecem o Revel, aquele que é na bolinha de lã, né? Que é um jogo que também. Revel 2, que aí você tem que resolver puzzles. É bem legal, a gente tá jogando esse agora no momento. Mas o que marcou bastante minha infância foi o Donkey Kong, né? Eu gosto muito da franquia, né? Acho legal, gosto da mecânica do jogo. Acho que é um jogo muito simples. Aí, se eu tiver um filho, vai jogar Donkey Kong. Eu já não vou colocar o Donkey Kong lá pra ele jogar, já pra ele gostar desses joguinhos aí que, cara, é incrível o Donkey Kong. Bom, já que a gente pegou a linha, todo mundo aqui, acho que falou um pouquinho da Nintendo, né? Eu acho que não, a gente não pode fugir que a Nintendo marcou muita infância, é nostalgia total. E já que a gente tá falando de Nintendo, eu já vou pegar o gancho aqui, cara. A gente tá agora, a Nintendo tá sendo bem criticada, né, por não ter os jogos dublados no Brasil, né, e né, devido ao preço dos games. Eu vou pegar você, Giovanni, você que tem uma opinião Opa! mais técnica. Opa! Não! Dá acalmada, Rússio. Opa, não vou pegar, eu vou dar a palavra pro Giovanni. Opa, mas aí também se cai no meio do daço. Mas vou pedir pro Giovanni dar a opinião dele, cara. O que que você acha aí da questão da Nintendo não ter jogos dublados no Brasil? E você acha que a Nintendo é narcisista, assim? Ela tá pensando só nela? Tipo, não é uma empresa que pensa nos seus fãs? O que que você acha sobre isso? Cara, é que assim, falar que a empresa não pensa nos seus fãs é complicado, né? Obviamente, a empresa pensa nos seus fãs, mas vai ser sempre até a segunda página, né? No final do dia, quem ela tem que pensar, quem ela pensa mesmo é acionista. Mas não é de hoje que também a Nintendo vem dando sinal de que ela não faz questão do Brasil, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender. Eu acredito que, assim, a situação não melhora com a Nintendo. Pode ser até que venha um jogo dublado e tal, mas, cara, vai ser só desse jeito mesmo. Vai ser na base do grito e só. Não dá para esperar nada especial, tipo, ah, não, os caras vão fazer uma localização aqui pra gente. Não, acho que não. E, cara, tem e outra questão aí também que eu não falando é a tal da pirateação da Nintendo. Não sei se vocês viram isso também. Sim, eu cheguei a acompanhar essa questão dos emuladores, tal, que eles não querem mais que tenha emulador e tal. Isso virou uma treta real. Não sei se vocês acompanharam. Tinha aí a galera falando que era ilegal, obviamente, é ilegal, assim, ninguém tá questionando isso, mas tinha gente falando que ah, o cara tá cometendo um crime, e aí tinha os defensores. Foi uma semana interessante de acompanhar a Nintendo, apesar de não ter nada da Nintendo em si, foi só fãs se degladiando na internet. E só pra finalizar, você compraria um Nintendo Switch? Cara, depende, tipo. Por exemplo, os Zeldas, né, que são uma cópia descarada do Genshin, eu gostaria de. Cara. Porra, mas de graça, caralho. Porra, mano. Eu gostaria de experimentar aí as cópias de Genshin aí, essa galera que o Genshin inspirou, né, Tipo The tão Witcher, né? curioso, assim, eu gostaria de dar uma oportunidade para essas empresas se provarem para mim. Mas se eu tivesse muito dinheiro também, né, porque, E desculpa. muito dinheiro mesmo. Mas aí também, né? Pô, você tá longe do Brasil, mas caramba, também não precisa ser desse jeito, né? Bacana, legal. E você, Gabriel, o que que você acha sobre essa questão da Nintendo? Qual questão? Não, tô... Quebrei o cara, pô. Cara, a parada do emulador, mano, é complicado, igual o Giovanni falou. É crime? É crime. Ninguém nega Pô. isso. Mas, pô, eu tenho ali na minha estante e o cara, eu falo, se não fosse ele, eu não taria, não jogaria toda a porrada de jogo que, pô, na época não tinha dinheiro para comprar todas as fitas do Super Nintendo, né? Eu não, né? Mamãe não tinha tanto dinheiro, né? Então, pô, vários jogos que passaram assim por mim, eu só consigo jogar por causa do emulador, cara. Porque o que eu vou comprar um Switch, pagar 3 pau no Switch e depois pagar 150 num jogo do Super Nintendo, pô, né? Você compraria o Nintendo Switch, cara? Você compraria? Cara, se eu tivesse muito dinheiro. Mas olha, se eu pudesse tranquilamente comprar e falar, pô, tá tranquilo, a fatura pra daqui um ano, não tem nem problema. Se eu pudesse falar isso, senão, Tá em não. casa. Tá em casa, mas se não dá, não dá, né? Ok. E você, Pereira, o que você acha sobre essa questão da Nintendo? Não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa. Sobre essa questão da emulação, né? Emulação em si não é crime. Porém, o que que acontece? Você não pode emular jogos que estão ainda sendo vendidos. atualmente. O que muitas vezes não é o caso da Nintendo, que muitos jogos que são emulados não estão sendo mais vendidos. Por mais que tenha lá no Switch a opção de você comprar títulos antigos, tem alguns títulos que não tem disponível lá. Então você não tem mais acesso a esses títulos, não tem como jogar mais, certo? Agora, sobre a Nintendo em si, é dela, né, ter uma atitude tão agressiva comercialmente, eu acho que as pessoas realmente deveriam cagar pra Nintendo. Tipo, porque assim, só perdendo mesmo que ela vai ver como é importante que as pessoas ainda falem sobre os jogos dela. E a forma que as pessoas ainda falam dos jogos delas, a forma que os jogos da Nintendo ainda são relevantes, é justamente por isso. É justamente por causa da pirataria. É justamente por causa do pessoal que emula. Então, eu acho que essa atitude da Nintendo é equivocada. Eu acho que ela pode sim proteger a questão dos jogos que ela ainda vende. Mas eu acho que se a pessoa não tá fazendo transmissão, não tá vendendo, comercializando nem nada, ela devia ser mais na dela, né? E tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Depois Não, eu. eu até ia complementar aqui, Greta, tocou num ponto bem legal, que é interessante a gente pensar no que ainda existe a relevância da Nintendo, porque, cara, você vai pegar hoje em dia, ó, vou pegar a molecadinha mais nova, não jogou Mario, não jogou Zelda, não jogou Pokémon, não jogou essa, nenhuma, ah, tá, pode ter tido contato, mas jogou, tipo, uns minutinhos, assim, tal, o que que a galerinha de hoje joga? PlayStation e Xbox. Então, a vida útil da Nintendo é de fã que ela pegou na infância lá, nos anos 80, 90, 2000, enfim. E é um público que ainda não está se renovando. É, então, ele tá se, aos poucos ele vai diminuindo. E se a Nintendo não fizer alguma coisa, para o mercado ocidental, pelo menos, né, porque, obviamente, no Japão ali é outro, digamos que seja outro mercado ali. Mas, digamos que do lado de cá, a Nintendo vai ter alguns probleminhas de relevância mesmo. Tipo, ah, vamos ver um vídeo no YouTube e tal, mas eu não vou consumir Nintendo, digamos assim, sabe? É, se realmente fosse proibido, 100% se tivesse como fazer isso, eu acho que as pessoas não iam saber nem o que é isso, entendeu? Ia ser uma coisa muito exclusiva pro Japão, assim. Então, eu acho que, de certa forma, isso acaba deixando ainda a Nintendo relevante no mercado. Por que que eu sou. Eu não sei, mas eu acredito que no cinema, lá, quando lançou o filme do Mario, as crianças que foram é por causa dos pais que Foram levaram. meus pais, exatamente. Por causa que não é popular entre as crianças. Então, é por causa dos pais que levaram as crianças no cinema. E que tem esse fator nostalgia, que acabou, ainda acaba fazendo a Nintendo ser relevante. E eu acho que, assim, talvez só se a Nintendo começar a perder dinheiro mesmo, perder mercado, para entender que ela não é tão. Ela não é tudo isso que ela acha que ela é. É, bacana o ponto de vista da Prira, eu também concordo e assino embaixo, né, essa questão. E agora eu queria saber a opinião da Jelly, né? Antes de encerrar, Prira, compraria um Nintendo Switch? Se eu Boa, né? tivesse dinheiro sobrando, eu compraria. Eu já pensei em comprar um tempo atrás, quando eu estava trabalhando. Mas aí eu vi que ele não tem uma qualidade tão boa assim. Tipo, ele é. Tipo, o. Como é que é o nome? Steam Deck, agora que foi lançado. Porra, dá de 500 milhões no No Switch. Switch. Então, tipo, não vale a pena. Se você for ver bem, em questão de hardware, é uma bosta. Questão de portabilidade de jogos, tipo The Witcher, ficou patético. Ficou patético no Switch. Então, tipo, não realmente vale a pena, não vale. Agora, ai, só porque portátil? Pô, tem portátil melhor. O Steam Deck é bem melhor. Então, assim, não, a Nintendo tem realmente que ver que ela não é tudo isso. Sim. Concordo, o Steam Deck ficou maravilhoso, assim, tipo, ficou um portátil muito top mesmo. E fora os mini PC, né, que eles lançam de portátil, assim, que é tipo, O computador às vezes é mais potente que o. É. Celular da tipo roda tudo que Ah, roda na. inclusive, como você comentou, O meu celular. celular é melhor que o Nintendo Switch. Então. E isso não é nenhum exagero, porque hoje, eu não sei, obviamente, o Henrique vai conseguir falar melhor pra gente qual que é a experiência, mas que nem a gente tem o xCloud ali. E aí eu vi esses dias atrás que tem um aparelhinho lá que você conecta ele no celular, ele funciona como um controle. Então daí o celular ele vira, digamos, só a tela. Então, cara, o cara pega, sei lá, um desses celulares mais novos aí, grandinho, que tem uma resolução legal, tal, tem uma taxa de atualização boa, cara, você vai ter basicamente um console igual a qualquer outro. Podendo jogar os jogos atuais, inclusive, coisa que muitos não vão rodar no Nintendo. Pois é. Bom, concordo, né? Tipo, tem muitos telefones, eu acho que são muito mais potentes que o Nintendo Switch. E tem a questão também do controle, né? Que também o controle o pessoal reclama bastante, que estraga muito fácil. E também é muito caro também o controlinho do Nintendo Switch. Jelly, o que que você acha sobre essa questão da Nintendo? Não sei se você acompanhou nesses últimos dias e tudo mais. Assim, posso ser franca? Eu acho que a Vontade. gente tá colocando muito pau no cu. Aí, Não tem como categoricamente é isso melhorar, mesmo. sabe? Tão regulando, é tipo aquela coisa assim, vai ficar regulando essa mixaria? Porque essa questão do emulador. Tem jogo que nem veio pro Brasil, então não tem nem como a gente rastrear esse jogo para poder jogar se não for o emulador. Não tem fita, né? Aí você consegue ele por emulador. E os caras vão ficar de mesquinharia aí pra gente não jogar? Ah, mas não tem, não dá. Não, e assim, e aí a gente tá falando desse tipo de coisa, mas a Nintendo em si ela já fez coisa pior quanto isso. Por exemplo, de proibir a galera de usar a música do jogo, Ah, sabe? sim. Coisa assim que, cara, tá bom, beleza, você tem os direitos intelectuais do negócio, mas o cara, ele tipo, só upou a música, ele não tá fazendo um jogo do Mario que é dele e vai usar a mesma música. Não, pô, é só música. Os caras já derrubaram. Criador que tá fazendo o ROM pro Mario, que tá fazendo mod. Se a gente for lembrar, não tem aqui, acho que um ano atrás, 2 anos atrás, teve o caso lá do BRKS Edu, foi criticado porque o rapaz lá tá fazendo. Não lembro o que ele tava fazendo em relação a Mario. E aí o BRKS Edu foi querer fazer a piadinha, marcou a Nintendo e a galera ficou em choque porque a Nintendo poderia realmente ver aquilo e derrubar o trabalho do cara. É tipo coisa boba, assim. Vamos pegar, por exemplo, aqui, uma empresa que fez um negócio legal nesse gênero. Foi a Capcom. A Capcom, ela fez diversas vezes o remaster do Resident Evil 4. E nenhum deles foi realmente assim um remaster, assim, sabe? E acho que era uma equipe, acho que eram quatro, cara, quatro pessoas, quatro. Vocês não vou lembrar agora quantos que eram, mas era tipo. Tipo, um grupinho, assim, sabe? E eles estavam fazendo um. Como que era? Era Resident Evil HD Project, se eu não me engano, alguma coisa assim, o nome. E o que que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando no Resident Evil 4, eles estavam botando todas as texturas em HD, inclusive um dos caras lá, ele morava. Acho que eu não lembro se ele morava perto da Espanha ou ele viajava pra Espanha com frequência, então muitas coisas, por exemplo, do jogo. Ele encontrava lá na Espanha real, tirava foto para botar a textura no próprio jogo. E aí a Capcom ela podia ter derrubado o negócio, acabado com o projeto dos caras, mas não, eles pegaram esses pessoal e botaram eles para trabalhar junto no projeto do remake. Então, assim, eles conseguiram lidar bem com o negócio e, pô, ninguém saiu perdendo no final. Coisa que a Nintendo, sabe, completamente fecha a porta. A Nintendo ela tem mania de querer ser birrenta. A Nintendo ela é uma grande criança birrenta. A coisa não sai exatamente da forma como ela está e as pessoas estão se divertindo dessa forma. Eles simplesmente querem prender o ar até ficar roxo. É o que eles estão fazendo agora. Eu já tive live derrubada, live que eu estava usando o emulador derrubada. Já tive vários vídeos meus que saíram do ar. por direitos autorais. Eu até entendo essa parte do direito autoral da música e tal. Cara, frames mínimos. Às vezes eu tirava a música e mesmo assim o frame mínimo da música que deu ali já era o suficiente para os caras derrubarem um vídeo meu. Sabe? Eu parei de fazer live com os jogos da Nintendo, assim, no geral, nos emuladores, por conta disso. E aconteceu o quê? Muitos dos meus inscritos são piazada que nunca tiveram contato com o Super Nintendo da vida. E começaram a seguir atrás dos jogos porque me viram jogando e acharam interessante. Então, estão tirando até, querendo ou não, a galera que está jogando com o emulador está transmitindo digamos assim, um leque de jogos que a piazada de hoje em dia não tem como base ali, como a referência de que existia. E acaba trazendo para dentro da plataforma da Nintendo a piazada nova, que é consumidor novo. Porque a Nintendo tem que se ligar de uma coisa: os consumidores principais ali dele estão morrendo. Tá tudo velho. É isso aí. Você precisa trazer a piazada para dentro, só que fazendo birra e querendo, em vez de abraçar a galera e falar, vamos fazer um esquema, ajeitar de uma forma que tenha como fazer, se eles quiserem, eles conseguem ajeitar isso aí, então, para ficar uma coisa, digamos assim, legalizada, sabe, uma coisa mais certinha. Mas não, eles preferem repelir e criar intriga. Aí a gente entra naquelas questões também, né, porque a gente vê, por exemplo, aí falando de Japão mesmo, né, tem coisas que nunca mudam lá. E eu acho que essa é uma delas. Se a gente for pegar aqui a data de fundação da Nintendo, ela é extremamente antiga. Deixa eu abrir ela aqui pra ir. Pelo que eu me recordo, ela era mais velha que o Brasil. Então, aí você falou um ponto legal. Japão, diz tudo, porque o Japão é um país muito fechado em questão de mentalidade, tipo, eles são modernos na tecnologia, mas em compensação, em costume, eles são muito fechados. E essa atitude, ela mostra que as empresas também têm essa mentalidade, não se moderniza, né? Ó, você pode ver, o Japão mesmo tá ficando um país de velho, nem no Japão eles não vão vender mais, se Sim, começar... Exatamente. Ah, ser muito agressivo. Eu botei que a Nintendo, ela foi fundada em 1879. Então, cara, sabe, é um negócio que, assim, deixa chateado, porque como a gente tava falando ali, pô, copyright por causa da música, cara, a música que tá tendo dentro do jogo, tipo, vai mudar alguma coisa pra alguém isso? Os caras estão perdendo dinheiro por conta disso? Ah, é só porque, eu sou dono e pronto. Não é nenhuma questão de legitimizar pirataria, sabe? E sim de flexionar a utilização do produto. Porque ninguém tá dizendo que é o dono do produto. É. A pessoa tá mostrando o produto, falando de quem é o produto, e não tá falando assim, é meu. Entendeu? Então não tem como dizer que isso tá legitimizando pirataria. É porque ninguém tá reproduzindo, você não vê, a galera não tá reproduzindo fita e saindo vendendo. É muito diferente. E você, Diário, compraria o Nintendo Switch? Não. Não compraria? Você compraria o time do Coxa? Não. Essa é uma bucha muito grande, né, cara? Terminou nem Palmeiras? Não, nem de graça, cara. Ah, não, mas contra o Palmeiras também, guerreiro. Se você esperar alguma coisa diferente daquilo, errado eu sou. Agora vou falar o quê, cara? Eu só fico com dó do meu pai, cara. Só eu já aceitei que vamos pra segunda divisão, que já tá tudo perdido esse ano. Ano que vem, vamos ver se muda alguma coisa, né? Sei lá, cara, você tem que olhar pelo lado bom. Que olha que oportunidade que o Coritiba tá tendo, cara. A gente tá em qual? Acho que já é a nona rodada, né? Você tá na décima rodada. São nove rodadas. Coritiba ainda não ganhou. Tá rodado, hein? Cara, o Coritiba, ele tem a oportunidade de bater um recorde e ser o primeiro time da história a ser rebaixado sem nenhuma vitória. Nossa, Isso é do nenhuma. caralho. Nossa. Caramba. Imagina, imagina. 40 branca e lembro daquela negócio do Charles. E vai, o cão arrependido. Vai, Querido. arrependido, tá Com suas tristeza. orelhas baixas, seu calo entre as patas. Já, a coxa já era, cara. Já. Esse ano o cara já era. Desculpa, cara, mas os caras estão achando que na metade do ano vai sei lá, que a SAF vai contratar, cara. Eu acho que só ano que vem que a gente vai começar a ver um pouquinho mais de coisa, que vai ser na Série B, né? Para ano que vem para a Série A e aí realmente repensar como vai ser esse time. E aí é que tá o detalhe, que supostamente a SAF vai, porque não tem nada que diga que ela realmente vá. Pode ser que sim, pode ser que não. É, a gente vai pegar, por exemplo, Londrina é uma SAF, e a função dela é dar dinheiro pro senhor Malucelli, né? Sim. Ah, não, vou, mas o time vai subir. Não, mas se o time subir, eu vou perder dinheiro. Então eu vou ficar na segunda divisão, então tá tudo certo. Certo, justo vai perder dinheiro. É. Você está demitido. Eu tô demitido. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei o que falar. Eu acho que, sei lá, o Coxinha tinha que recomeçar do zero, cara. Esse ano cagaram realmente na cartucheira. Eu nunca vi um Coritiba tão ruim. Não, é pior que esse ano tá sendo o pior da história. Não, é que esse ano tá batendo recorde de recorde, né? Esse ano tá ruim mesmo, tipo. Esse ano não tá aquela coisa assim, não, ainda dá. Esse ano eu acho que não vai dar, não. Acho que já no primeiro Então, a turno vai estar. solução, segundo o host, é plainar aquele Couto Pereira e começar tudo de novo, botar um novo nome do Tratorar. clube. Vai ter que Novo nome do tratorar o clube. negócio. Novo nome do clube, Bota host. Qual abaixo. que é Vou gastar o o gosto novo nome daquela do host? terra Tirou, também. coloca Curitiba. É, porque o nome do time é Curitiba, não é Curitiba. Tem que colocar Curitiba. Qual é o nome da cidade? Bota. Então, bota Curitiba. Então, o novo time é o Curitiba É. Futebol Clube. Por que que é Curitiba? Eu nunca pesquisei isso, é verdade. Né? Tem uma coisa meio estranha, né? Por que que É, o cara era fanho, Curitiba? É, o Curitiba. Ah, Curitiba. Daí ficou lá. Não é o Ah, Bahia. É o Bahia. Agora você vê o Coxa, Curitiba. O nome da cidade é Curitiba. Por que o nome do time é não, Curitiba, né? Tem até alguma história. É. não, porque uma vez eu li, parece que quando o time foi fundado, a grafia da cidade era daquele jeito. Alguma Pode coisa ser. assim. Aí É. depois que ficou. Ou quem registrou estava bêbado, o que é mais É, o possível. cara foi ba... Cara analfabeto. É, não, porque se você for ver a tecla U e a O, ela é pertinho, né? Você tem Então, o se o I cara tiver Mas a a outra, aí você não tá entendendo nada, assim. informação da cidade era isso. Ou era Curitiba escrito com Y. Era É, então, Curitiba teve escrito essas mudanças. Então pode ser que seja isso, né? com Y. Mas não tinha tempo na época, não. Era na mão. Máquina de escrever, era máquina de Não, escrever. na datilografia. Datilografia, pô. Eu fiz curso de datilografia, irmão. Eu também. Puta que pariu. É, mas o... Vai, roxão, elas de vela então, pô, igual você faz comigo, Giovanni. Vai. Cadê a Fiz coragem? curso de datilografia e de digitação. Sim. Cadê a coragem, host? Oh, que coragem? Não Hoje em chamei dia você de tem, velho, cara. não. Não. Nossa, Ah, chamei nunca. você de velho. Porra, não Cadê a coragem, roxamos o Odevelho agora, Ainda bem pô? que eu sou imune às piadas de velho. Mas vamos lá. Você tinha perguntado se o. Que Sua tinha. mãe é tão velha, tão velha, tão velha, que do peito dela sai leite em pó. Pô. Tomava Receba! assim. Ai, ai. Referências. É. E Mas, Cacá, ó. segue essa referência também. Hã? Essa. Não, Ô, louco, não pegou a referência. Com a Como referência assim? tem mais de 10 anos já. Não, acho que bem mais. Eu acho que tem Bem mais mais. ainda. Até eu peguei a referência e olha que eu sou uma das pessoas mais novas aqui. É. Você tem Essa não 13 é nem. anos, né? Então. É que Eu essa tenho daí. 20, me respeita. Eu tenho Caramba, 23, então devia ter foda-se uma também. filha da idade dela. Que loucura. É, a Vanessa já é da época do tchutchucão. Eu e a Pri, a gente é da época que tinha o. O rato. O rato. Tinha aquele rato lá maldito. Era Xuxo? Tinha um rato. Topodídeo? Topodídeo, isso aí, pô. Minha mãe tinha Caraca, um. olha, tô... Morrer! Ratinho, Topodídeo, o ratinho é de massa. Um Lembra essa queijinho de balão e tinha um queijinho de pãozinho de dia. puta que Não é mamãe? Nossa! Nossa, esse é. Eu gostava do. Dinossauro era foda. É mais atual já. Já tava na Tem um lugar em adolescência. Curitiba que vende de coisa velha, né? Cara, tem uma porra de um baby, cara. Tamanho real naquela porra, cara. Otários. Puta que pariu, cara. Cara, ele é sensacional. Cara, a minha prima tinha o baby. Mas vou falar um negócio aqui. O Baby no seriado era legalzinho, bonitinho, mas, cara, na vida real aquele negócio deve ser muito cursed, cara. Não, mas é vida real, mas tipo, igual do filho. Ali também, ela deve ter aqui 1 metro, não sei, eu tô chutando aqui 80 centímetros, sei lá. Você deixa aquele bagulho do lado, assim, no cantinho do Ah, mas quarto. é legal, porra. Não, o baby era irritante. Ele Muito era cursed. satanás. É o satanás. Olha o boneco do baby. Tirar o que tem dentro e botar Ele é lá tipo dentro pra Chucky, só que correr. de formato de dinossauro. É, só que não tem nenhum psicopata que fez um ritual voodoo e botou a alma dele dentro do boneco. Por enquanto, tá tranquilo, porra. Por enquanto. Já Em pensou? primeiro momento. Já pensou ele vindo pequenininho assim, balançandinho, dar uma mordida na tua perna e dar Nossa, essa risada seria emo. Caralho. É que pariu. Nossa senhora, já vi a faca. A faca já vi no bucho já, porra. Ele fartava na hora, não precisa nem de facado. Certeza Aí que você uma pegou alma. escuta e na verdade era um coitado de um anão que tava indo pra uma festa fantasia. Uma vozinha Não. dessa? Não Meu se vincula sustinho, um anão. vida. Pô, aí a não, você vai ter que me desculpar, né? Poxa, mas cara. Quê? O anão é o mini humano, cara. O anão é foda. Eu acho o anão foda. Tô trazendo um Porra, gibito. não tô Porra, anão é foda. questionando. Não tô Mas o questionando anão com a gibito. modestidade do anão, pô. Eu sou O anão é super foda. feliz. Eu tenho um amigo anão. Ele é foda, então. Eu não tenho Ele é meio foda. amigo. Você tem meio amigo aí, a piada aí, ó. Meio amigo. É a Vai minha lá, Rocha, faz a piada com o cego, vai, vamos. Ofendendo minorias. Fala que você deu um olé num cego, pô, que ele era negro. Não. Fala. Fala que você Não, perguntou cara. pro cego se era vermelho ou não, Cara, pode dizer porra. que cedo pra trás eu tava conversando com a moça, cara, também. Tava conversando, eu lembrei do Gabriel. Tava conversando com ela ali, tava esperando o um médico ali e tal. Acho que eu Pois é, aqui fazer tá a conversando emergência. com uma moça. Aí. Isso já é normal. É, já é normal. Aí, tava conversando, daqui a pouco ela levantou com a bengalinha e tac, tac, tac, tac. Eu falei, caralho, eu não percebi que ela era cega. Eu fiquei tipo. Nossa, caramba, não deu nem pra perceber que Ah, ela não, de óculos era uma escuros, pessoa tipo, ele normal. tava com uma Achei que ela era bengalinha, uma não peguei pessoa que ela era normal, cega. Desculpa, ela também não viu. É, ela também não viu. Ela não viu. Ah, tinha motivo pra ela estar conversando com ele, Ela cara. conversando comigo numa boa tal, depois ela levantou e Conceição. falou, nossa, é cega, verdade, não tinha reparado que ela era cega. Não, é que a gente brinca aqui que uma vez deu um bola fora aqui nesse Não, podcast. Uma vez, não. não. Duas. Isso é Duas. frequente. Duas vezes. A primeira, senhor cego. Você está vendo que no canto esquerdo está gravando a chamada? Primeiro. Primeiro. Segunda. Senhor cego que toca violão. Você está vendo a luz vermelha no canto esquerdo que está dizendo que está gravando a chamada? O cara vai, veja bem, eu não sei o que é vermelho, então não vou poder te ajudar. Cara, aquela hora eu me caguei de rir, cara. O Henrique, Cara, só. Desculpe, veja bem. Tô vendo mesmo no mesmo ângulo que eu tô vendo teu curso arrombado. Cara. Não, cara. Se a minha cega falaria uma coisa dessa, eu tenho Não, eu fico, caraca, não, eu fico imaginando, é porque imagina o cego. E aí, o melhor, depois eu ver ele justificando. Não, mas não, veja é porque bem, eu não, veja eu não bem parecia ser cego. que não parecia cego. Daí eu falei pra ele: tá, o cego tem que estar outfit, tem que estar um cachorro, chapéu, óculos escuros e a bengala. Se eu tá Não numa tiver o canta. kit cego, não é cego, né, Henrique? Pô. Ah, é. É, acontece, né, cara? Acontece com as Acontece. melhores Eu tenho pessoas. perna por causa do cego. Exatamente, É, pô. já tô com o Se meu. você Eu estiver lá larguei na o cego no balança. canto errado. Ah, Estiver deixa na eu contar uma balança história de lá. cega. Minha mãe é cega, ficou Cara, cega eu ainda, pensei que há ela não dois ia anos. pedir uma conta, uma curiosidade pra vocês. Ser parente de cego, minha mãe é cega, é muito Tua mãe tá cega? divertido. Minha mãe é cega. A minha mãe também. Então, Gente, é só vantagem, gente. aconteceu com Você sua não mãe? paga passagem no ônibus, você não enfrenta É, a cego. minha mãe não nasceu Não. cega, E ainda né? por Ela cima não. você pode. Um dos seus hobbies favoritos é sair por aí batendo em pessoas só na 15. Porque a galera só sai Eu não assim. saio com a minha mãe, porque eu acho muito difícil. Mas uma vez eu fui na igreja, que é perto de casa, né? E aí é uma coisa assim, eu vou andando com ela e todo mundo vem e estende a mão para cumprimentar. Daí eu tenho que ficar falando, ela é cega. Daí vem outro, ela é cega. Daí vem outro, ela é cega. Ela é cega. Todo mundo vem estendendo a mão. E é muito, olha, engraçado ver a cara de contradição. Eu indico, já que a dona senhora não vê, coloque uma plaquinha no pescoço. Ela é cega. Assim, uma seta apontando pra cima, ela é cega. Pronto. Problema resolvido. Uma plaquinha escrito, estou com uma cega. É, ela, a Brina, coloca uma placa com a seta virada pra direita. É, estou com uma cega. Por favor, não incomodar. Na mãe da Alvice. Não me incomode. Estou em modo stand-by com o cego. Eu fazia isso a minha tia. Minha tia avó, ela era cega, eu tinha que sair pra passear com ela de vez em quando. Eu largava o braço dela e saia correndo na frente. Ela vem! Caralho! Nossa! Aí, cara, veja bem. Aí. Veja bem. Veja bem, que é que veja. Estamos entrando em outro âmbito. Nós estamos entrando no âmbito policial aqui. Que nós perguntei como era o chinelo dela, tinha essa mira. Falei, como é que uma cega pode ligar com o chinelo? Ué, você nunca viu aquele filme de artes marciais? O mestre mega foda, o chão é sempre cego e o cara vê tudo. Sempre. Porra, Neo Matrix, porra, no final ele fica cego. Ele sente a aura, ele não precisa ver. John Wick 4, ó. John Wick, pô. Ainda bem que o chinelo havaiana... Vai matando as pessoas, cara. Que legal. Havaiana de pá! Chinelo havaiana, antigamente, quando se dava se bater na... Minha mãe batia em mim, né? Já vinha com o teleguiado, já, né? Porque eu não entendo aquela... Fazia a curva, filha da puta. É aquela bombinha do pica-pau lá. É. Eu não sei, eu virava o corredor, pá. Eu falava, caralho, como ela me acertou fazendo a curva no corredor? Caralho. Ele tomava uma chinelada. E era uma bela de uma chinela que era do meu avô, né? 41, 42, mano. Aquela havaiana branca com fitinha azul, com o azulzinho. Porra! Saudade daquele vergão que ficava na perna. Eu não tenho tanta saudade, não. É, traumatizou. Ah, porra, deu caráter, ele porra. Ele gostou, né? Aprendeu a gostar. Traumatismo ucraniano, danada. Ah, cara, ele formou caráter, porra. Não tem jeito. Ah, os tapos que eu levei não formou caráter, não. Formou terapia. Formou bolha na minha bunda. Formou bolha. Terapia. Ainda. Ah, não. Eu aprendi a me defender. Botava travesseiro. Nem doeu. Nem doeu. Exatamente. Não, só mais um. Piu. Mais um. Piu. Pá. Pá. Piu. Na boca. Gente, eu caía aqui e saía correndo como se não houvesse amanhã. Tapão na boca, puxão de orelha. Ainda bem que era criança quietinha, eu não passava por essas coisas. Você sempre foi a criança quietinha. Assim. Eu era criança. O Giovanni de hoje é o mesmo. Pô, o Corinthians perdeu. Pá. Filha da puta, barriga de pau. Ai, que horror. Ah, moleque. Já vim. Ai, fudeu. Quem que perdeu hoje? É, hoje são. Às vezes eu caía, me machucava, entrava chorando em casa e eu apanhava porque eu tava chorando e sem motivo. Exatamente. Daí o papai falava que me dá motivo pra chorar. Cara, não, isso caraca, isso é uma das maiores incongruências que eu já vi. Pô, vou apanhar porque eu me machuquei, mas eu já me machuquei, pô. Já foi suficiente. Agora você tá apanhando pra aprender a não se machucar, veja bem. Veja bem o paralelo que os pais faziam. Eles estão te machucando mais pra você não se machucar, ó. Ó, veja bem. Lógico. Vai apanhar então pra aprender a ter motivo pra chorar. Não vai chorar sem motivo, não. Henrique, fala que eu sei que você tá com vontade. Tá tremendo, mano. Não tô tremendo. Ô, Henrique, toca aí. O Henrique, se o Henrique fica sem falar 5 minutos, eu vejo na voz. Não, não falei nada, tô quietinho aqui, porra. Não falei não, nada. Eu senti o abalo da força. Esse queixo abala qualquer estrutura, cara. Eu sei que você quer falar, cara. Queixo, cara. O cara invocou com o meu porra. Queixo. Vamos cara, lá. Você tá com uma queixola, pô. Eu vou falar o quê? Aqui, ó, eu tenho prova. Ó o queixo. Eu tenho prova, pô. O cara vai mandar foto em mim. Ó, mas é um stalker de primeira, né, cara? Postei a foto hoje, o cara já correu baixo. Claro, pô. O cara tá colinizado, ué. Não esqueço até hoje, cara. Cheguei em casa, tinha jogado no Airsoft. Cheguei lá, o cara já tinha feito figurinha minha. Eu falei, pô, é rápido, cara. Pô. Aqui é rápido. Cara, quando você tá em casa, fim de semana, pô, você tem tempo de fazer merda, pô. É, amigos, como... Aqui, amigos, como você tem um amigo desse? O Gabriel tem uma coleção de figurinha minha já. Eu tava um pack. Tem um álbum, eu tenho um pack de figurinha do M. Podia vender. Vender no OnlyFans. Se quem quiser comprar. Nudes... OnlyFans do Gemito. Só foto. Nudes. Nudes do queixo do host. Vou vender. Nudes do queixo do host. Queixo só. Pack do queixinho. É. Henrique, coloca uma lingerie no queixo. Vai fazer um sucesso. Sunga no queixo. Caraca, mano. Ah, ia ficar sedução demais, cara. Ela faz... Aí mexe, ela rebola assim com o queixo. Exatamente. Nossa, senhora, ia ficar bota sedução. Dois olhinhos. Dois olhinhos. Queixo rubro. Queixo rubro. Ah, gente, eu tenho um pequeno problema que eu visualizo as coisas. Você é uma pessoa muito imaginativa. Eu sei que é isso. Felizmente eu sei, eu sou também. Desculpa, estou demais. Infelizmente, eu sou assim também. Se a pessoa me fala tal situação, não, um anão dançando pole dance na Marina Silva, eu vou pensar nessa situação. Nossa, meu Deus. Eu vou pensar na situação do anão fazendo pole dance na Marina Silva. Então, eu presenciei uma situação parecida, mas era o anão fazendo pole dance na Marina Silva. O anão dançando de fio dental e daqueles negocinho de colocar no bico do peito pra balançar. Ai, caralho. Dançando com meu marido, dando linguiça na boca dele. Olha só. A gente tá participando de umas festas diferenciadas ultimamente. Que isso é agradável, né? Que programa família, eu diria, né? Esse tá bem família. Hã? Esse tá bem família. Tá bem família. Tinha crianças vendo isso, inclusive. Caralho. Cara. E o bater que era o problema, pô. A criança vai ver um anão repolando de fio dental. Eu estou ótimo. Porra, 10 anos depois. Ai, caralho, teatro. Ah, teatro tá liberado, essa porra, pelo jeito. Puta que pariu. Só tem uma coisa que eu não gostei no final da festa. Tinha um bolo. Eles jogaram esse bolo na parede, cara. Porra. Jogaram na minha. Nada me incomodou. Nada. O anão da linguiça na boca do meu marido não me incomodou. O anão rebolou do marido de fio dental não me incomodou. Agora jogar bolo fora. Ó, jogar bolo fora vai. Pô, coloca a linguiça na boca do meu marido, mas não joga o bolo fora, pô. Vai lá, Giovanni, fala da linguiça. Discorra sobre linguiça. Discorra sobre linguiça. A linguiça do anão, fale. A linguiça. Pera aí, aquela mini da Sadia, né? Vamos dar uma acalmada aí. Eu não sei. É, ok, eu acho que eu sei o que você vai falar. Lá vem, me falaram que o anão sente pra caralho. No momento, o anão é desproporcional. Que é o contrário, exato, é desproporcional. E o anão é o tripé. Aí eu sei dizer, né? Não vi conhecimentos pra boa aí. Oi. Henrique, você que já comeu todo ser que rasteja na terra. O anão. Isso. Não. É tripé? Não, que você vai de Uber a cego. Cara, meu Deus do céu, o cara ia pensar que eu traço todo mundo, cara. Não, eu não penso, tenho certeza. Não, eu não traço. Não, cara. Não. Pô, todo Uber que a gente já sai, você já começa a trocar ideia. Eu já fico assustado, cara. Não, mas sim. Os ideias que a gente volta em dia do... É, o cara, alguma coisa, sempre faço amizade com o motorista. É o meu lema. Você tá falando pro Uber. O Gabriel vai fechar, o Gabriel não fala nada. Eu vou bater um papo com o motorista lá, daqui a pouco, ó, beleza. Pô, tá, mas eu quietinho lá. Pô, é claro que eu fico quietinho, eu tô vendo um momento de sedução, de aproximação, acasalamento. Tem que fazer um... O Uber já tá puxando o house do bolso. O Uber já jogou. Não, o último Uber, ele pegou uma caixa daquelas que vendem no caixa do mercado. Ah, eu tenho uma coisa daqui, lógico, vai, não, Gabriel. Ó, aqui, ó, vai, vamos. O último, o cara lá do Rainbow Six, ele é coach. O quê? Por quê? Ah, não, velho. Não. A gente voltando da... Coach tão bom que virou Uber. Cara, voltando da porra do ramo. Filha da puta, começa a conversar com o Uber. Eu falo, beleza, vamos lá. Vamos ver o cara se aproximando da presa, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Qual que é o NetGeo? O NetGeo. Podem observar. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre esse assunto ainda. Tem bom gosto. Bom gosto. Não, piazinho tem bom gosto. Seja homem, mulher ou animal. E a minha pra cima. Mas continuando. Não, continuando. Vamos continuar. Nada. Nada aconteceu. Aí depois ele me vem me contar. Não, aqui ele joga Rainbow Six. Ah, tá interessante, né? Não, e ele também é coach. Eu falei, caralho, Henrique. Você consegue encontrar esses seres assim, sem sacanagem? Como? Ah, eu acho que eu tenho. Cara, eu pra achar mulher maluca e. Não, não, não. É. Pra achar Cara. mulher você é fácil, mas maluca você. Não, Que maluca. maluco? Maluco Cara, não. gente doida é comigo mesmo, cara. Eu encontro fácil. É, pode me dar um Oscar, o prêmio. Eu aqui, a Pri. Ah, mas vocês são Não, não, não, tranquilos. mas é Tem gente comparado o que muito a gente. maluca. É. É, comparado Comparado. com os Aí Estados é Unidos, nível Brasil, patológico mesmo. é. A Exato. gente Tipo, apro... aqui é tranquilo. A linguiça do anão aqui tá tranquilo, pô. Tá Quem tranquilo, quiser. você não me conhece. Não, já. Não, não. Você, é que digo já na gravação do podcast. Você tá tranquilo. Você tá, ó, controlada. O que eu já tive que enfrentar aqui, cara. De coach, a louca, e coco bambu, e inferno, pô. Mais alguém aqui que ganha dinheiro assim como isso? Mulher machista, mulher que falou que tinha um amigo dela que fazia 30 mil vendendo brigadeiro no sinaleiro. Eu falei, caralho, eu tô fazendo meu serviço. Vendendo brigadeiro é lavagem de dinheiro, né? Não, Depende do isso que tem no aí. brigadeiro. Brigadeiro de maconha? Eu não era brigadeiro. Eu não era brigadeiro. Não era brigadeiro, era brigadeiro, brigadeiro. Eu falei, pô, parabéns, me fala o que que ele tá fazendo, porque Vou ele largar tá. o emprego agora. Pô, ele tá vendendo sinaleiro da Índia, caralho. Pô, não tomar no cu, né? Cara, a gente já entrevistou muita gente aqui nesse podcast, assim, muita gente eu conheci ali do restaurante, muita gente eu tenho contato, né? Inclusive, já que você tocou, eu vou comentar. A Jélia, acabei conhecendo ela. Geralmente, eu, quando chega a parte ali da. Como eu trabalho com edição de vídeo, eu sempre fico postando, vendo quem há, influenciadores. E eu conheci a Jelly, né, a primeira vez. E a Jelly tinha convidado ela muito tempo atrás para gravar com a gente, né? Ah, antes de mais nada, eu até acertei o dia que foi, lembra, acho que foi dia 6 de janeiro de 2021 que você postou aquele vídeo. Isso, Jelly? Não, eu lembro que foi na semana que eu tinha postado aquele vídeo, foi a semana que eu conheci a Ingrid. Por isso que eu acertei a data, tipo, que a data ficou na Ai, minha cabeça. Jesus. Ficou, cara, isso é Ai, exato. meu Deus. Aí eu lembro que Ele a. não esquece. Ele não Superei, só esquece. choro quando lembro. Não, mas Superei só as for da datas, crônica cara, as que datas, você mandou. cara, eu pra decorar datas sou bom, cara. Pior que eu não, nesse ponto, eu sou bem. As datas eu decoro bem. E assim, eu lembro que a Jelly, ela é uma streamer bem raiz tal, né? E a Jelly também mexe com maquiagem. E aí, quando eu fui convidar ela pra gravar, eu lembro que ela falou assim: ah, eu não vou conseguir e tal, mas, pô, eu tenho uma amiga pra indicar. Aí ela passou o contato da Prira, né? Que também, do decorrer do podcast, também, né, várias vezes participou com a gente, a Vanessa também e tal. E aí hoje eu lembrei e falei, cara, a Jenny, né, faz tempo que eu não contato ela, tal, acho que ela vai topar gravar. E aí ela, cara, topou hoje e tal, né, e a Jenny, cara, a Jenny eu acho muito divertido as lives que ela faz, né, porque, tipo, aquele gamer raizão mesmo, né, tipo, pá, não vai ficar, oi, gente, tudo bem? Se esqueça de deixar like, gostei, se inscreva no meu canal. Ele tá me Cara, fala igual Bob Esponja Ative o no sininho das canal. notificações, não se esqueça. E lembrando que se você quiser, vocês podem entrar no nosso grupo e se vier doar no Apoia-se, né? E lembrando também que se você quiser uma coisinha mais adulta, tem um OnlyFans. Henrique, Oi. Henrique, Henrique. Para, por favor. Não, só até Para, só para. ficou demais a piada, ficou demais. Dá uma calma. O punch foi há três frases atrás. Dá uma calmada, caralho. Porra! O punch foi no meme farol. Dá uma calmada, pô. Você fez a convidada parecer uma prostituta com essa voz, cara. Dá uma Não, tranquilidade. não, eu só tava imitando o youtuber Tim, não é ela. Você tava Não, fazendo. tá. Não, você falou. É, eu conheci ela e ela falava assim, mas não é ela. Não, não é ela. Não, Eu não falei. falava igual Bob Esponja, até o cu. Não, não, não. Isso mesmo, manda o rosto tomar no cu, é isso que eu gosto. Não, não é isso. Eu imitei o youtuber Tim. O youtuber Tim fala assim, digo, a Jelly não é um youtuber Tim, a Jelly fala palavrão, a Jelly é descontraída pra gravar, tipo, ela grava do jeito dela, entendeu? Isso que eu quis dizer. Não, meu ápice, assim, de fofura é chamar de chuchu todo mundo. É. Fora isso, é foda-se dentro do cu e gritaria. Exatamente. Mas, a Jelly tem esse jeito, eu acho que, cara, eu acho que a internet precisa mais de gamers, assim, sabe? Os gamers estão muito Nutella, assim, tipo, é um ou outro só que fala palavrão, não tem. Ah, os gamers hoje são muito Nutellinha, assim, tudo, ai, eu não sei o quê. Eu lembro que quando eu gravava live, eu também. Live não, eu gravava vídeo de jogo, meu. Live eu nunca gravei, mas quando eu gravava meus gameplays, eu também xingava, falava palavrão, Porque tal. é um reflexo, você tá com raiva, você vai falar, ai, que droguinha, ai, ai, ai, não, é uma puta que pariu, que bosta, essa porcaria desse personagem não vai pra onde tem que ir. Ah, quando eu sou jogado pra fora da. Quando eu sou jogado pra fora da corrida do GTA Online, eu sou um gentleman, eu pego e falo assim. Oh. Mas, oh. Senhor, mas caro senhor, por que tamanha. Serelepe, me jogou pra fora. Por que tamanha transgressão contra. Uma hora atrás, seu filho de lavadeira, filho da puta, comedor de bosta do caralho, me jogou pra fora, arrombado, por pragulento dos infernos. Era isso. Só pra saber. Bem tranquilo, né? Paz no coração. Paz no coração. Não tô ganhando minha vida com isso? Vou ficar me poupando? É, eu confesso que desde aquela época eu falo bem menos, assim. Hoje eu acho que eu não falo quase nada de palavrão, mas naquela época o Giovanni lembra que eu falava muito palavrão, tipo. Lembro que o meu pai falava, você fala muito palavrão, tipo. Porque realmente eu falava naquela época, quando eu mexia com stand-up comedy, era demais, assim. Eu toda hora. Na minha infância eu não falava palavrão nenhum. Na minha adolescência eu não falava palavrão nenhum. Porque se a gente falasse palavrão, apanhar, levar passar pão na boca. Então eu não falava. Pra você ter uma ideia, eu levei uma suspensão da escola porque eu não sabia falar palavrão, não sabia xingar as pessoas. E um dia uma menina bateu em mim e eu falei que ela tinha cara de bunda. Esse foi meu palavrão. E eu levei a suspensão porque eu falei isso e ela disse que eu chamei ela de vagabunda. Eu nem sabia que existia essa palavra na época. Mas hoje em dia eu, tipo, desbloqueei todas as palavras possíveis e impossíveis, porque eu fui professora por 12 anos, então eu ouvia muito palavrão. Meus alunos me ensinaram muita coisa também. Assim como eu ensinava para eles alguns que eles não sabiam. Então a gente dava aquela recapitulada de palavrões antigos, cursos atuais, misturava tudo e fazia uma grande merda. E em sala de aula. Então, se eu não, em sala de aula, eu falava, por que eu não vou falar na internet? Sim, exatamente. Eu acho que a gente pode. A gente tem que ser nós mesmos na internet. A gente não tem que. O legal do podcast é isso, né? Porque, tipo assim, ó, por exemplo, o Gabriel, cara, ele pode ser ele mesmo aqui, o Giovanni pode ser ele mesmo aqui, tipo, não precisa. Que nem eu falei, se fosse a gente fazer um canal no YouTube, eu teria que dar um roteiro pro Gabriel. Ó, Gabriel, você vai falar isso aqui agora. Pá! Né? Você vai. Aí, tipo, já teria que ser uma coisa diferente. Aqui no podcast, não, é tudo improviso, é tudo uma questão. Por mais que às vezes tenha roteiro. Tem convidado às vezes que exige um roteiro de perguntas, eu tenho que montar, mas as coisas elas surgem meio do improviso, né? Porque a gente não sabe o que vai rolar no episódio, né? Tipo, a gente meio que. Cada papo é um papo, né? Cada episódio é uma fase diferente de um jogo ali que a gente vai gravando ali, vai passando e tal. Porque tem podcast que, por exemplo, podcast anterior, a gente tava conversando com um cara que, pelo que eu vi, não falou nenhum palavrão, né, Giovanni? Tem. Até não abriu, não esboçou um sorriso. Não esboçou nem. Até uma hora eu fiz uma brincadeira ali, o cara não esboçou, tipo, nem reação nenhuma. Fiquei. Nem olhou, não. Não, falei, vamos esquecer só, vamos prosseguir aqui. Só segue. Porque, tipo, cada convidado é cada convidado, né? Então a gente tem essa. O podcast é legal por causa disso, assim. Eu vejo que o podcast quebrou muito isso, essa questão de. Ah, o cara vai gravar um canal no YouTube, ah, beleza, o cara vai botar uma câmera na frente, mas o cara cria aquela coisa, assim, aquele roteiro, aquela coisa. Ah, não, tem que ser aquele perfil. E o gameplay também. Sim. O gameplay também. Você vai jogar ali, mas você não sabe, dependendo do jogo, que nem o Outlast ali, você não sabia o que ia acontecer no game e tal. Ali você foi tudo de improviso. Tipo, ah, foi te dando susto ali e tal, né? Você pegando você de. Nunca mais joga aquela bosta. Puta que pariu. Giovanni gosta do Outlast, Giovanni? Nunca mais. Cara, se eu te falar que eu nunca joguei, você acredita? Cara, eu tenho na Game Pass ele. Tem um e o dois na Game Pass. Você vai jogar pra ficar se fodendo de medo, se escondendo embaixo de uma cama pra um cara de uma piroca gigante não pegar você. É isso. Que isso. é verídico esse. É o resultado. É que assim, eu vou abrir meu coração aqui. Ó. Cara, eu tô ficando amargo com as coisas da vida, né? E essa é uma delas, cara. Eu fiquei muito chato com coisas que envolvem terror. E? Pô, você se tornou chato com a vida, mas o terror é pior. Mas em especial o terror. Porque, tipo, essas coisas de susto, assim, de tipo bicho correndo atrás, eu não sei lá. Não é o que me apetece. Tipo, eu preferia muito mais, tipo, sei lá, uma parada mais tipo estilo Silent Hill. Sabe, que é um negócio tipo de terror mais psicológico. Psicológico é, exato, é essa palavra. Mais de sangue, mais escatológico, né? É, o Outlast tem muito escatológico. Por isso que eu não gosto. Eu gosto de terror mais psicológico. É, por exemplo, The Beast Inside. É um jogo muito bom. Sensacional. É um jogo muito bom. E é terror psicológico. Não tem, não é, não é, não, não, eu não vejo ele como escatológico. Eu vejo ele mais psicológico mesmo. É, o... Ah, aquele brasileiro, agora me sumiu o nome agora. O Fobia. É, o Fobia, aquele Mori também, que eu vejo a galera falando bastante sobre. É, então, e, tipo, esses terrores, assim, eu, sei lá, tipo, eu valorizo mais eles, porque eu acho que eles envolvem um pouquinho mais de trabalho em cima. Inclusive, até vou fazer uma recomendação aqui pra quem gosta de... Pra quem gosta de jogos de terror nesse estilo, mas que não tem tanto tempo pra jogar. Tem um youtuber, ele é relativamente novo na plataforma, ele não tem um canal gigantesco. Talvez alguém já tenha ouvido falar dele, é o Renatous, exatamente assim. É, ele faz vídeo de jogo de terror assim, mais tipo atmosférico, de história, de escolha, enfim. Então, é, quem quiser dar uma olhadinha depois, que não tenha tempo para jogar os jogos, eu acho interessante. Ah, legal, vou procurar. Vou deixar o link na descrição aqui também, né, pro pessoal também tiver que tá aqui conferir o Renato. Mas passa pra gente o link do canal dele pra colocar aqui na descrição. Passa sim, pode deixar. Eu tenho muito, muito, muito gosto por jogo de terror, no geral. Desde sempre. Desde que eu descobri a existência dos jogos de terror, né? E uma coisa que eu acho legal é que alguns jogos atuais tentar reproduzir o que seriam os jogos de 16 bits, por exemplo. Sim, nossa, exatamente. Eu sou apaixonado nesses, assim, que os caras tentam emular os gráficos de PlayStation. E assusta. Não sei se vocês já viram um jogo chamado Fate. Fate, sim, sei. Ele assusta. E aquela porra só tem quadradinho. É 8 bits aquele lá. É justamente esse que eu falo. O terror, ele pode ser subjetivo, ele é atmosférico, não precisa ser necessariamente um bicho explodindo tudo na tela. Ele pode ser um negócio simples, pode ser ele só alguma sugestão, alguma coisa ali, uma música, sabe, uma coisa que você tá, não pode escapar ali, você tá vendo acontecer, enfim, tipo, são coisas assim. Eu acho que, inclusive, o próprio Outlast foi um dos precursores desse tipo de coisa, porque se a gente for ver, quando o Outlast, o primeiro, foi lançado, a gente não tinha nenhum grande jogo de terror, né? E, obviamente, nenhum, assim, nenhum é pretensão minha, mas não tinha nenhum fazendo parte do mainstream. E depois o Outlast veio, fez sucesso com os youtubers e tudo, e aí todos os jogos de terror começaram a ser desse estilo. Primeira pessoa, você tem que fugir do bicho e cheio de sangue pra tudo quanto é lado, e é isso aí. É, eu sou mais adepta ao estilo Silent Hill. É, eu prefiro muito mais também. Mas essa coisa que eu tenho visto bastante gente fazendo dos jogos parecerem jogos mais antigos, eu gosto muito disso. Eu tenho percebido bastante jogo indie assim. Inclusive, exatamente, e os jogos indie, inclusive, que são quem carregam, digamos, a indústria do terror, né? Não é de hoje. Os grandes nomes do terror, a maioria começaram como indies. O Outlast, por exemplo, é um deles. Aliás, diga-se de passagem também que os games brasileiros estão começando a tomar mais forma, mas entrando cada vez mais no mercado, né? Os jogos brasileiros estão cada vez melhores. Eu tenho visto algumas demos aí de jogos brasileiros e ainda estão ali no meio, estão em criação ainda. E, pô, não deixa nada a desejar para jogo gringo, para jogo japa. Tem inclusive Um 5-7, né, também, acho que tá bem avançado já o mundo dele ali, que é tipo um GTA brasileiro, tá bem bacana Então, é que assim, a história, vai ficar da hora. um 5-7 é uma coisa que. Tem o 5-7, tem aquele outro Rio, alguma coisa, não me lembro agora o nome exato dele. Mas é um FPS que passa no Rio de Janeiro. Eles são, como é que eu posso dizer? São um negócio à parte, porque eles vinham naquela toada de jogos brasileiros, que era aquele negócio. Eu não vou fazer um jogo de plataforma, um negócio mais experimental, não. Eu vou fazer o GTA brasileiro. Eu vou fazer o Call of Duty brasileiro, né? E isso por muito tempo acabou atrasando o mercado brasileiro de jogos, porque, cara, você, tipo, não tô, né, questionando o desejo nem o sonho de ninguém, mas, cara, você vai fazer um jogo desse tamanho, você precisa de equipamento, você precisa de equipe, você precisa de material, você precisa de tempo, dinheiro. E eram coisas que normalmente as desenvolvedoras indies nunca têm, né? E hoje em dia já não. Hoje em dia eu tô vendo que a galera tá sabendo reconhecer os limites do que eles mesmos têm, estão conseguindo trabalhar bem nisso. E eu acho que isso é um ponto extremamente positivo e importante para a indústria, porque aí os caras conseguem visualizar onde eles estão e para onde eles estão indo. O que você comentou do 157, ele. Agora tá chegando, tá começando a pegar forma e tal, mas, cara, se a gente for ver aqui, acho que uns 5, 7, nada, nada, acho que deve ter uns quase 10 anos de existência aí, hein? Alguma coisa assim. É um momento legal para os jogos brasileiros, pelo menos ao meu ver. Tem aquele jogo daquele influenciador que é 2D, é A Jornada do Herói, agora do Marcos Castro. É É, legal Marcos também. Castro, É, isso. aquele joguinho ficou legal. Acho que ficou, eu zerei ele, ficou bem bacana, bem leve também, dá para você baixar ele e tal, jogar, ele é bem tranquilinho assim e ficou sensacional. Mas agora acho que podemos ir para o momento capcioso, né, Gabriel? Porra, Henrique, tu tá com a vontade de falar mesmo, hein? Puta que pariu. Oxi. Que eu fiz? Nossa, tava nervoso, mano. Eu tô sentindo Não, tô nervoso tranquilo. nesse momento. Tá Não, nervoso. não tô nervoso, eu sei que não. eu sei que o Coxa vai perder as Não, já próximas foi, né? partidas, mas. Ah, Não, não, as próximas. também, eu também não tô dizendo que eu tô feliz, mas não, nervoso não, cara. Ah, você já sabia. Não, assim, tinha expectativa o Palmeiras foi estrear com o Sub-23 e o Coxa Bobo ganhar. sonhou deixar que hoje ia ser a primeira vitória do Palmeiras, do Porra. Curitiba. Pois é, e o teu São Curitiba. Paulo não foi, não deu hoje, né, Giovanni? Bom, nem. Bom, nem. Ó, não fala do São Paulo. Eu falei, ó, não fala do São Paulo. Que é... Na hora que o São Paulo tomou o segundo gol, acabou a luz na casa dele. Não, Olha. ironicamente, acabou a luz. Não, ironicamente. Premonição. Aconteceu mesmo. Tomou o segundo gol, caiu energia. Caiu energia pra ele não ver essa desgraça acabando, pô. Me poupou o negócio. Cara, assistindo aquele barulho lá, dá uma vontade de ir, cara, também, cara. Aquele cara é sensacional, cara. Tem que chamar ele aqui no Gimito, cara. Dá Tem que chamar. vontade de rir, porque não é você que tá lá, né, Chama. pô? Não, tem que chamar. Não, mas tem que. Não, mas digo assim, tipo, o cara é torcedor de São Paulo apaixonado. O cara se frustra com o Cara, São Paulo, se cara. tu conseguir o Barolo, cara, puta que Não. pariu, eu vou rir tanto, cara. Se tu me conseguisse Engenheiro, o Barolo e salve, o São salve, família Paulino, tricolor, cara, por amigo São favor, Paulino, cara. amiga São Paulino, torcedores dos clubes. É, dá uma vergonha esse time de São Paulo, cara. Isso é muito bom, cara. E aí eu Por ia favor, curtir, cara. chapa. Consigo aquele outro lá, o torcedor do Grêmio lá, esqueci o Farid, acho que é, né? Parede Germano. Farid Germano, ele estava dançando só de cueca, fazendo propaganda pra Gillette, cara. Sensacional, cara. O Farid é foda, cara. Oi, e falando nisso, cara. Ah, vocês não sabem de quem que eu consegui o número do WhatsApp. Eu vou até mandar no Lailson grupo desse. Santos. Lailson Santos, Lailson. WhatsApp do Ah, Lailson Santos. cara, eu vi o post do Instagram dele, que sensacional, cara. Cara fazendo striptease na árvore, cara. O que que é Não, aquilo? não, não, Que cara, bota épico, mano. eu queria ter a autoestima do Lailson Santos, cara. Não, Queria eu ter a também. autoestima dele. Eu já Cara. tive essa autoestima já, só que depois eu falei, ah, Oh, tô fazendo essas oh, oh, coisas. o cara printou e botou ali no Instagram dele. Doutor Lailson Santos. Doutor Lailson Santos segue desvendando os mistérios do universo através da ufologia. Caralho, cara. Ele colocou uma fotinho Eu de e a fundozinho fotinha dele, a detrás, fotinha é, dele. ficou top, cara. Cara, Cara, esse é, assim. cara, Lailson Santos, assim, é, cara, Lailson Santos, por por favor, favor, Lailson esteja Santos. aqui, cara. A gente quer muito você aqui, por favor. É, cara, eu conversei com ele, só que ele fala que tá ocupado. Toda vez que eu falo com ele, ele fala, ah, eu tô ocupado, mais pra frente e tal. Então, não sei realmente se eu vou conseguir. Mas eu tô com o WhatsApp do homem aqui, hein? Se quiserem entupir ele de mensagem lá, Vou spamar ele. spawnar ele, a hora é agora, né? Mas vamos lá pro momento capcioso, Gabriel. Meu Deus, eu estou no Instagram dele. Deixa eu me recuperar. Caralho, né? Desculpa, é que eu vejo o Instagram do cara começou a rir, caralho. Eu tenho que voltar pra realidade. Volta, volta pra realidade. Volta pra realidade. Puxa de Coxa volta aqui, perdeu, ó. coxa Deixa eu perdeu. balançar Realidade. aqui, joguinho. O Tô puxando coxa. o descendo. Coxa, o coxa São Paulo perdeu realidade. Voltamos. Momento capcioso. Que isso, cara? Caralho, não tô vendo isso, cara. Caraca, acho que o momento capcioso, esse foi o mais sinistro, cara. Esse cara que se Eu não comeu tenho meio retorno. Eu só faço o que o meu coração manda. o microfone. Essa, palmas, cara. Essa foi digna de Oscar, cara. Porra, essa foi top. Tem que ouvir depois pra ver como ficou. Eu não sei. É, que eu faço polimento, né? Acho que essa parte deu. Não, Ah, eu, essa o meio. microfone abafou tudo, né, do É tudo grito. diamante puro. Mas vamos lá, a gente tá falando dos jogos que Era a gente. diamante. A gente tava falando dos jogos que a gente gosta de jogar e tal. E agora eu quero saber os jogos que vocês odeiam, que vocês não suportam, né? Que jogo que você odeia, Jerry, assim, que você tem toda a raiva do mundo? Tirando Outlast? Tirando Dos outro lado. É, antigos. pode ser também, se você acha que. Não, dos antigos. Superstar Soccer. Aliás, todo jogo de futebol. Eu odeio jogar futebol em videogame. Me dá ódio, me dá agonia, me dá 10 tipos de piripaque diferente. Não suporto. Vamos lá. Frira, qual jogo você odeia? Odeio Karateka. Karateka? Esse eu Não, não João, assim que nem lembrei. Esse Esse é eu não. retrô, esse é retrô. Karateka. É, já que a gente tá falando É do assunto retrô, Nintendinho? tem no Nintendinho, isso é pra PC. Ah, eu sei. Várias, Pô, várias. esse jogo é uma pica. Porra. Esse jogo é infernal, cara. É um jogo bem antigo, saiu pra, sei lá, era 486. É, bem antigo, sabe? Isso é pra PC, Nintendinho. E é um inferno. Época do Guaraná com rolha, pô. É, esse é do tempo. Esse é do tempo. E você, Gabriel, que jogo você odeia? Cara, Genshin. Cara, tomando cu de jogo chato pra caralho, né? E eu posso falar, porque eu joguei até, sei lá, que é porra de leva pra jogar meia hora online com esse viado que tá nesse podcast. Esse jogo é chato, repetitivo, enrolado, não entendo porra nenhuma da história. Pronto, falei. No fim das contas, eu não discordo também, não vou ter. Vou Porra! dizer que eu discordo, realmente. Pra quem não pegou lá no comecinho, cara. Uma pica. Ah, é, porque, cara, tem seus problemas, isso é inegável. E agora, como eles estão esticando a vida útil do jogo, digamos assim, pra bancar os projetos novos, os caras estão dando, né, potencializada nos problemas que ele tem. Não vou negar. E você, Prira, qual jogo você odeia assim com toda a Já sua raiva? me perguntou. A Prira não, desculpa, a Vanessa, me perdão. Ah, eu só odeio o Geometric Dash. Esse eu não, também não conheço. Alguém conhece o jogo? Esse é o de Android lá, do quadradinho planinho. Esse joguinho é maldito mesmo. E você, caro Giovanni, que jogo você odeia assim com toda a raiva do seu coração? Cara, que jogo que eu odeio? É uma boa pergunta. FIFA. Cara. Ah, eu já sei qual que é, eu não vou falar, mas acho que você já falou algumas vezes, vocês dois detestam esse jogo, vocês esqueceram hoje. Ah, tá. Eu esqueci mesmo. Caralho. Eu Agora que você anulei. falou, eu lembrei e agora eu Eu vou te anulei. odiar. Eu vou te Caralho. odiar, Warzone, essa porra. Caralho, porra. Eu anulei da minha cabeça, Eu, filha da. se eu tenho Covid hoje em dia, o Warzone foi um dos motivos. Pronto, Warzone, dito. cara. Warzone. Olha, eu vou criar uma coisa polêmica aqui, mas eu não consigo. E quadribol também. Qualquer jogo que. É. Tem o jogo de quadribol do Play 2, né? Então tá. Eu nunca joguei, mas Esse eu já eu vi, não né? já odeio. No, não sei se vocês sabem me dizer essa informação. No Hogwarts Legacy tem quadribol? Não, não tem. Eu Não. comprei o jogo, não tem. Não tem. Só tem a vassoura, você tem várias. Só tem a vassoura. Só tem a vassoura, literalmente. Tem No o campo mínimo, de né? quadribol, eles colocaram o campo. Só que na história do jogo, o diretor ele suspende o quadribol. Ah. Aí eles estão. Você já sabe, games modernos. Você já sabe que isso aí eles fizeram isso pra vender Na o DLT. DLC à parte, né? Já Não, fica eles ligado. estão se falando que. Antes se falava nessa DLC, agora estão dizendo que vão lançar um jogo separado, que vai ser free to play, de quadribol. Cara, nem cai nesse free to play. Não é a primeira vez. Vamos ver, mas é claro que com Ah, certeza não, não é novo, fizeram isso separado, né? Mas já assim. sabemos. A gente No. já. Ninguém aqui é criança mais, todo mundo já conhece. Mas o. Vale a pena comprar o jogo, assim. Por mais que não tenha o quadribol, o jogo tá muito bacana, muito legal. E tá, assim, tá meio bugado o PlayStation 4, tipo, mas Mas assim, tá games bugadinho. modernos, né, cara? Games Games modernos. modernos. Mas o jogo tá, cara, tá divertido, tá legal, assim. Tá dando uma experiência bem bacana de Hogwarts, assim. E é uma história, assim, que eu tava falando pro Giovanni, que não aprofunda tanto. Ela não é uma história bem aprofundada, assim, tipo. Tem ali, você conhece muita gente, mas ninguém, o jogo em si, ele aprofunda, tipo assim, ah, o cara vai ter um relacionamento ali com dois ali, dois, três, assim, digamos que você faz mais missões, mas nenhum deles, assim, você, igual o The Witcher, que tinha aquelas quests, que tipo, nossa, desvendava um monte de coisa, não tem isso no Hogwarts Legacy, assim, as quests são mais simples, eu acho. Eu confesso que de RPG mesmo, acho que o The Witcher ganha do Hogwarts Legacy, acho que o The Witcher, ele dá uma sensação, assim, de. Pô, cada missão é uma parada diferente, aprende uma coisa nova. No Hogwarts Legacy é aquela coisa mais infanto-juvenil, né? Mas é legal. Tá valendo muito a pena, assim, pra quem gosta de Harry Potter, né? Pra quem curte muito Harry Potter, É, que mas nem eu. ele meio que segue a linha inicial do Harry Potter, é justamente para ser assim, né? É só que o Harry Potter, digo assim, o Harry Potter foram 8 filmes, né? Então eles tiveram um tempo ali. Digo, Hogwarts Legacy é muita gente que tá ali, é matéria, é aulinha, não sei o quê. Eles entupiram com um monte de coisa pra você fazer o jogo. Só que nenhum, não é que nem o The Witcher que você faz uma quest, sai com aquela porra, que troço foda. Ah, o cara vai lá, pega lá, mergulha no rio, pega um baúzinho, volta, não sei o quê. Tipo, as quests secundárias é mais assim, sabe? Tipo, ah, ela tem um dialogozinho. É legal as expressões faciais das pessoas, assim, eles falam, aí eles franzem a sobrancelha. Tipo, tá bem bacana essa parada, assim. Cara, o meme do fã de Hogwarts Legacy ficando surpreso com o boneco nadando é real, podemos constatar. Não, e não mergulha. Ele não mergulha. Ele mergulha em pontos específicos, mas ele não é igual o Geralt, que ele mergulha e tem um mundo por baixo, né? Tipo, no Geralt você mergulha, né? Tipo, tem um mundo. No Hogwarts Legacy, não, ele só nada. Ele não tem um mundo submerso, assim, igual tem no The Witcher. Tipo, que você pode ficar debaixo da água ali e tal. Não, isso não tem. Só tem pontos específicos, tem tipo caverna. Aí você aperta X e ele entra dentro da caverna. Tipo, não tem a construção, assim, de você mergulhar, de ver um bichinho lá nadando e tal. Não, não, não existe isso. Ah, cara, é que daí também aquela história, né? A gente tem que ver qual que é. Que eu, assim, obviamente, eu não joguei Hogwarts Legacy, não tá na minha lista de desejados. Mas também, eu acho que, assim, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Se eu tiver, podem se sentir à vontade para me corrigir. Mas eu acho que faz tempo que não lança um jogo, assim, tipo, relativamente grandinho de Harry Potter, né? É, tem os jogos do Pô, Harry cara, Potter que não foram legais. Não foram nenhum. Assim, se eu tivesse que chutar, eu acho que eles fizeram o Hogwarts Legacy mais ou menos como se fosse um termômetro para ver como é que a galera ia reagir para depois fazer um Harry Potter, tipo, Harry Potter mesmo, né? Com tudo que tem direito e tal. Ou não também, não sei, mas assim, como a recepção pro Hogwarts Legacy foi positiva, não cheguei a ver número de vendas, mas acredito que não, também não foi baixo, então eu. Não, eu acredito que um próximo jogo aí dele vai ser mais ou menos nessa pegada aí que você tá falando de aprofundar mais, mostrar o mundo e tudo. Já o jogo do Senhor dos Anéis lá do Gollum já não teve a mesma Ah, não, recepção mas positiva, né? aí, Foi cara, cacado assim. demais. Aquele jogo ficou bizarro, né? Cara, eu vi uma comparação que os caras fizeram do jogo do Gollum com o jogo. Eu lembro qual dos Shadows agora. E. Nossa. Caraca! O Gollum do Shadow of War, Mordor, Border. Shadow of War, não lembro qual dos dois. É Shadow of Border. O modelo do Gollum era melhor do que o modelo do Gollum no jogo do Gollum. Pior que é verdade mesmo. Eu lembro. Oh, cara, Tava lá. eu não sei o que os caras quiseram fazer com o boneco, mas fizeram. É, foi uma decepção muito grande, né, cara, o game, assim. Eu também tava. Eu tava achando que ia ser um jogo legal, assim, um jogo, pô, um jogo top, um jogo legal, Ó, assim, jogar. desafio aqui impossível para todo mundo. Pega a foto do Gollum, do jogo do Gollum, e encara ele por durante 5 segundos, cara. É impossível não dar risada daquele bicho. É bizarro, cara. Esse gráfico de Play 1, cara, que negócio. É, mas não Qualquer sei, cara. foto do host, eu faço o mesmo desafio. Porra. Que isso? Com gráfico de PlayStation 1 também. Exatamente. Eu tenho gráfico pra esses fundos também? Porra, oxe. O queixo é mal renderizado, são 8 pixels, cara. Porra. Dois, são 4 polígonos, cara. Porra, não. É, o cara pode desenhar o meu rosto nos games, o cara ia ter que ter trabalho, cara, pra fazer essa queixola aqui, cara, dizer o designer lá, pra ficar desenhando lá, pintando, renderizando o bonequinho. Mas, gente, Não, não, eu. não, peraí, ó, Tem que ter antes um da gente animador finalizar. só pro queixo. É, só porque, Animador dedicado. exatamente, Leandro. Exatamente. Mas, ó, Fala antes lá, de Giovanni. finalizar, eu quero usar toda a influência do Gimito. Ok. Toda a influência do Gimito aqui para fazer um pedido para Dona Capcom. Ah, tá, achei que era pra mim. Ufa. Eu quero pedir aqui para Dona Capcom, ó. Tá na hora. Da Dona Capcom já falar de um remake de Dino Crisis, né? Ou Dino Crisis aí, pra quem quiser. Vai sonhar por um bom Já, tempinho. ó, aproveitando. Caralho, cara, eu não aguento isso. Eu não tanco de bicho, cara, eu não aguento. Não olha pra tela. Não olha pra tela. Não olha. Perdi meu raciocínio, pode seguir, host. Tá bom. Bom, eu vou lançar. É, a gente no próximo. Ah, antes eu deixo esse. Ah, o jogo que eu tenho raiva, desculpa as pessoas que gostam, mas eu não consigo jogar, eu não consigo suportar. Primeiro é aquele jogo dos dinossauros lá, não o Dino Crisis, aquele outro que você tem que viver com os Opa, dinossauros. Aquele opa, outro, lá. dinossauro? Aquele jogo de dinossauro. Ark, eu não consigo jogar. Ah, Ah, é uma cara. merda, mano. Não, mas é porque, cara, Não, Ark é bom, porém é ruim. a ideia do Ark é boa, só que o problema é que é um jogo que não funciona. Não, aí não explica nada. Você morre um monte de vezes, tal. Eu sou Cara, péssimo em jogo de se você não construção. for um programador, você não entende os meandros daquele negócio. Sim. Não, aquilo é. O cara tem que fazer um curso de. Acho que nem um curso, fazer um curso de Python, o cara Não, descobre como jogar. cara, você abre o menu do Ark, você parece que tá mexendo numa tela de prompt o negócio. É, exatamente, cara. É muito confuso. Eu tentei jogar com os meninos ali do Thiago, ali, eles têm mais paciência para aprender esse tipo de jogo, mas eu não consegui não, cara. Eu fiquei muito perdido e assim, eu, cara, não deu, não dá, velho. Desculpar que para mim ficou muito complicado jogar. Achei um jogo terrível, cara. Entro ali só passei raiva. Primeiro que a quantidade de gigas, né, para instalar aquele jogo, né? Primeiro que é gigante. Não, é que ele é mal otimizado, eu É, percebi isso. exatamente. Ele é mal otimizado, é muita memória. E pra ter uma coisa tão frustrante no game, né? Então é. Realmente eu. Cara, passei raiva jogando aquilo lá. Não curti muito, não. Não é o Dino Crisis. Dino Crisis eu gostei. Dino Crisis é o Resident Evil de dinossauro, né? Então. Resident Evil dinossauro. Dinossauro. Cara, esse é incrível. O 1 e o 2 são sensacional. E quero sim também jogar o remake. Acho que E vai ser existe o top. e para quem não conhece, existe o 3. Existe o 3 do Play 2, né? Se não me falha a memória. Na Isso? Xbox. Xbox? Isso eu não É. sabia. Eu cheguei era do Play 2. Acho que ele não chegou nem a lançar no PlayStation. Mas também não foi muito Não, conhecido, é né? ridículo, é ridículo. Não tem. Ridículo. Foi que enterrou a franquia, inclusive. Mas, gente, eu queria agradecer a Jelly, a Pri, a Vanessa por terem participado aqui hoje. E, sério, foi muito legal mesmo. Papo bem descontraído, né? Foi um papo legal, que nem eu falei, esse que é o legal do podcast, um papo é diferente do outro, né? Semana passada tava todo mundo quietinho aqui, o cara falando, né? Explicando como é que funcionava e tal. Hoje foi um papo bem mais descontraído. Demos risada, falamos de videogame, falamos de Nintendo, falamos de cego, de. Falando Sei mal lá. da Nintendo. Falamos mal da Nintendo também. Nintendo vai processar a gente, Nintendo cancelado aí, vão ser cancelados pela Nintendo. Mas eu queria. Giovanni, o teu roda com áudio, né? O teu acho que fica melhor. Para falar do nosso próximo convidado. Então, a semana, no próximo domingo, às 8h45, não vai ser 8h30, tá? Vai ser 8h45 a gravação, porque disse que termina o jogo do Fluminense lá e o cara vai vir para cá gravar. E aí foi marcado 8h45, a gente vai ter o nosso podcast de pets. Quem aqui tem pets? Todo mundo tem cachorrinho, tem pelo menos um lagarto? Tenho. Tem. Pessoal, vocês estão convidados. Eu tenho um golo. Um golo. Ficar 8h45 no próximo domingo a gravar e a gente vai ter a Pretinha Tricolor, o dono, né, da Pretinha Tricolor vai estar aqui com a gente. Ele é uma cachorrinha que torce pro Fluminense, mas a gente vai estar aqui entrevistando o pessoal ali, né, da Pretinha Tricolor, juntamente com outros convidados, né, pessoal recorrente aqui, né, que já trouxe os pets, né. Quero ver se eu chamo as meninas do ano passado que também participaram, né. E bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Lembrando que eu vou deixar na descrição as redes sociais da Jerry, da Prira, da Vanessa e também o canal de YouTube do Gimito Animação, as plataformas que o Gimito está hospedado, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, os nossos gift cards, né? Não esqueçam de resgatar lá as suas figurinhas, né? O Gabriel, que gosta de figurinhas, o Gabriel tem que ir lá olhar os gift cards do Gimito, né? As nossas figurinhas que estão lá, condecoradas de todos os de todos ali, né? Tipo, tem a figurinha da Prira, né, que eu fiz tempo atrás. Tem, é do Gimito Animação. É, tem aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu jogar aqui pra vocês. Manda pra mim. É do Gimito Animação, né? Quero muito. É as figurinhas. Ah, lembrei, sim. Lembrei. Geralmente, quando eu faço as animações, eu disponibilizo as figurinhas nesse site aqui, pra quem quiser entrar depois baixar. Tem figurinha, tem bastante coisa ali, bastante referência do Gimito, né, os bonecos ali e tal. Então eu disponibilizo, né, os bonequinhos ali. Ah, tá ali embaixo ali, Pereira, se olhar, tá uma bolinha pulando ali, essa é a tua. Então geralmente quando eu faço as animações, eu faço conjuntamente eu geralmente posto no Gimito Animação, né, também no GIF.com também, pra pessoal baixar ali e tal, né? Ah, é mais uma coisinha assim, só para agregar, né? Que eu gosto de fazer, né? Mas eu curto, tô gostando de fazer animação, tô aprendendo, né? Então, é uma parada que eu curto. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Até a próxima.